Controle, bom dia, Gol 9073. Gol 9073, contato radar na decolagem, sua para o 3807 da Dael. Dael, pode falar direto, Dael, da presente, subindo ao 380. Por exato, Dael. Obrigado. Gol 9073, Recife 1251-13325. 1251-3325, bom trabalho, Gol 9073. 1862. A cópia 1862 é a informação CUS. Ah, ótimo. Bom dia, ainda não tem um plano no sistema. A subida para Campinas é a da El. E poderia me confirmar o horário do plano? Não. 0620, tá um pouquinho cedo ainda. Assim que tiver o plano eu pago a cópia. Mas já pode preparar na da El Leda Beach. Dael Leda Bridge, a princípio. Qualquer coisa eu pago a modificação depois, mas a princípio é essa rota mesmo. 57, tá pronto pra cópia? O senhor tá pronto pra cópia? 5557. Autorizado Campinas, nível de voo 360, via Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme a rota do plano. Dael, Leda, Bridge, a subida com a primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código 5027, controle 1208. Com certeza, repito, minha mensagem não saiu nem ter cortada. Não, tudo bem, vou falar um pouquinho mais devagar. Então tá autorizado o plano para Campinas, nível de voo é o 360. A rota, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, após a posição Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, e após conforme a rota do plano. A subida será Dael, Leda, Bridge. A primeira curva será à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5027, 5027 e o controle 120.8. Correto, chamo para pushback acionamento. 57, autorizado, senhor Petar. Bom dia, voo 9061. 9061, bom dia, plano para a cópia Guarulhos. É Delta, copia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 380. Aerovia pendulou no zero e após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder é o 5031 e o controle no 208. Autorizado 380, Guarulhos, saída da Euleda Bridge, via Apesolou no zero, controle 1208 e o transponder 5031, curva direita após o gol 9061. Tá correto, gol, chame para posicionamento. Retornada até o portão 08, para aguardar apenas mais alguns instantes e início do táxi do ATR da Trip. Corrigindo a embreagem da Trip. alternando Ribeirão Preto, táxi autorizado, Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame nessa frequência novamente para decolagem. Gol 9061, coordeno com a equipe de solo e me chame para o táxi. Sim. Taxiar via o pátio mesmo, da presente já pode curvar à esquerda, você vai taxiar próximos aos portões 4 e 3, depois pegar a próxima direita via Índia, porque esse trechinho aí já tá interditado aí, já tem mais de ano. Sem problemas. Trip 5557, a linda, cola cabeceira 10, vento 08, 0 graus, 99. Salvador, voo 9061, Antônio Taxi, 159 a bordo, 35 de autonomia, Galeão alternativo. Só não entendi o que eu vi. 139. 139, táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência novamente para decolagem. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, voo 9061. Whisky Yang Tango, boa noite. Confirma transporte de enfermo? Whisky Yang Tango, a transmissão está muito baixa. Poderia, por gentileza, fazer um check no equipamento? Um pouquinho melhor, mas ainda está um pouco ruim a transmissão, mas está pronto para cópia. Whisky Yang Tango, autorizado Maceió, nível de voo 190, via Golf 677. A subida será Pucaracaju, primeira curva à direita, corrigindo a esquerda, após a decolagem, cabeceiro no 7. Código transponder 5036, 5036, controle no 208. Quem é que está no cotejamento correto? Eu entendi que o senhor é transporte de enfermo, é isso mesmo? Tem livre acionamento, só me confirmando, é pátio 5? Pátio 504 a bordo, chame para o táxi, o Whisky Aquitango. Trip 5557, decolou 25, chame controle no 208. 208, trip 557, grato, bom serviço, boa noite. Trolley, bom dia, trip 5557, a sua escuta. Trip 5557, contato radar, 360, saída da El. 360, saída da El, trip 5557. Trip 5557, autorizada pela de Leda. Presente para Leda, 5557. Tem ali pronto, 9061. 9061, livre decolagem, cabeceira 10. 0090 graus, 12 nós. Decolagem, 90. Bono 061, decola 28, chame controle no 208. 208, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol 9061. Gol 9061, no contato radar, suba para o 380, perfil, da El. 380, foi autorizado, da El, Leda Bridge. Afirmativo, no perfil da sede da El. É. 35557, chama Recife 1251-3325. Liga. Autorizado táxi até a interdição Papá, chame lá para ingresso. Autorizado ingresso, reposte é alinhado e pronto para decolagem, o esquema que está o... Voo 9061 no Recife 1251-3325. Recife 1325, 9061. Isso que é um tango livre de decolagem cabeceira 17, vento 0,80 graus, 10 nós.